Desculpe se te causo essa dor. O meu peito morre aos poucos ao te ver sofrer. Mas sei que já não posso te enganar, pois achei outra razão do meu viver. Desculpe, desculpe se te causo essa dor. O meu peito morre aos poucos ao te ver sofrer. Mas sei que já não posso te enganar, pois achei outra razão. Apenas inverdades. Tenha certeza que um dia te amei, mas hoje é outra realidade. De tudo aquilo que um dia te dei, só tens hoje a amizade. Agora só quero de volta minha liberdade. Desculpe, desculpe se te causo essa dor. Meu peito morre aos poucos ao te ver sofrer. Mas sei que já não posso te enganar, pois achei outra razão do meu viver. Não pense que tudo que eu te falei eram apenas inverdades. Tenha certeza que um dia te amei, mas hoje é outra realidade. Te dei, só tens hoje a amizade. Agora só quero de volta minha liberdade. Agora só quero de volta minha liberdade. Agora só quero de volta minha liberdade.